André Cedês, o Mural de Ibicoara. Sofrendo e bebendo. Você me pergunta por que estou assim, com os olhos chorando, tristeza sem fim. Você sempre alegre e eu sem razão. Estou dividido entre amor e a paixão. Coração bandido é o meu.